Ninguém verá, se não mudará, se de 2000 não passará. O que foi profeccionado, não ter como calcular, vai ser cruel. Ver a abertura do céu, pra ver cabeça de hereges premiadas igual troféu. Etiquetados em contêiner, preso pela ignorância. Enclausurado na superfície, perde os antinuclear. Sem esperança, por anti a negar as palavras do pastor que disse um dia voltará. Toda a versão praticada, subliminares revelada. Nem as guerras que derrama sangue como fachada. Ceifadores de corpo, fabricante de óbito. É carne fresca pra causar guerra entre abutres e corpos. Exalta Torre Eiffel, provado fel, vim de Babel. Segui Abel por ser honesto, travo o clique da Kimbel. Sem mascarar retadas, represália e massa. Inevitável, igualitário, de massacre. De onde viria os desastres, foge a face. Com teorema, aplauso póstumo, desgraça, desgosto que atrai, o ódio se implora, noites oceptes, novos ordos seclórios, fixar o engano de quem sonha com a terra prometida. Depois do ano 2000, soca pólvora no barril, os favelado com força bélica, pra explodir o Brasil e sua corja de pilantra. Correr não adianta, ceifa safra violenta, sempre colhe o que planta, implicitor. Em teorias contraditórias, negras da exatidão, damos somente a Deus a glória. Meu rap é sádico, pesado, filial do apocalipse, que na pauta sem amor escreve a dor de história triste, mas insiste no bagulho pro sistema não matar. Mediada pelos versos, inspirada em Bagdá, escassa o caos. Genocídio psicológico virou vírus, marchando pro abismo, quanto mais sendo induzido hipnotismo. Vai vendo, isso não tô querendo, o mapa não acredita e muitos estão morrendo. Da osso ficção, hoje no mundo se revela satisfação pelas mentiras emitidas da novela. Queria acreditar que o planeta não fosse assim. O despertar que Deus me mostra é pra você, pra mim. Cada passo, fôlego, cair de uma folha na permissão de Cristo. Qual é sua escolha? Ser egoísta? Mesmo sabendo da verdade, ostenta o mundo, perde a vida na promiscuidade. Inferno, quantos perderam a alma lá? Achou que a vida é louca, capeta veio buscar. Se ilude não com tanto esforço, sua vida é uma só. Vai perder dignidade numa cápsula de pó. Mundão nem quer saber qual é o seu problema. Te matar, prestação sim, esse é o esquema. Então a